ser bastante. Declaro aberta sessão ordinária do dia 11 de maio de 2010. Solicito o vereador Adir para fazer a leitura do texto bíblico. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama seu próximo cumpriu toda a lei. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, se resume nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Romanos 13, versículos 8 a 10. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 4 de 5 de 2010. Senhor presidente, por questão de ordem, gostaria que Vossa Excelência consultasse ao plenário para ver se pode ser dispensada a leitura da ata anterior. Coloque em discussão e votação a dispensa da ata. Em votação, os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, e se manifestem levantando. Aprovado a dispensa da ata. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo. Ofício número 175/2010 do gabinete, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei número 13/2010. Matérias do Executivo. Projeto de lei ordinária número 14/2010, concede título de honra do mérito e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 15/2010, autoriza o Executivo Municipal a proceder às medidas visando a participação do município de Pitanga no programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei Federal número 11.977, de 7 de julho de 2010. 9 das outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2010, de autoria do vereador Edilson Vaz e demais subscritores, altera o artigo 28 da Lei Orgânica Municipal. Indicações. Indicação número 9/2010, do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus e demais subscritores, sugerindo ao Executivo Municipal a iniciativa do projeto de lei que vise melhorar o piso salarial dos conselheiros tutelares, pois os mesmos desempenham um trabalho eficiente na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Requerimentos. Requerimento número 89/2010, da vereadora Olga, requerendo o envio de ofício executivo municipal, solicitando a construção de um redutor de velocidade na localidade de Vorá de Cima, próxima à propriedade da senhora Matilde da Cruz. Requerimento número 90/2010, do vereador Edilson Weiss, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na antiga rua Nicolau Chon, Vila Planal. Requerimento número 91/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando que sejam feitas obras de reparo e cascalhamento na estrada que liga o trecho entre a encruzilhada de São Berto até a propriedade do senhor Luiz Jasqueu, aproximadamente 5 quilômetros. Correspondência recebida. Da Câmara de Deputados, informando dos recursos do orçamento da União empenhados ao município de Pitanga de janeiro a março de 2010. Da Secretaria Especial do Interleges, comunicando número 001/10, Interleges informando os cursos oferecidos na modalidade Educação à Distância via Internet. São estas as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro os requerimentos e indicação apresentados, encaminho os projetos de lei para as comissões. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Ninguém vai, não vai, Carlinhos? Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Eu queria até justificar, porque eu fiz um requerimento qual, na semana passada, nós questionamos um serviço que ficou sem fazer lá no susto, o qual a Cidadania Rural fez, participou. Mas o incrível que, como até foi questionado, eu tenho aqui até a justificativa do prefeito, tenho aqui o que quer dizer cidadania, se algum vereador até tiver curiosidade, eu posso até passar. E o objetivo maior, que seria a cidadania rural, cidadania dos bairros, o qual todos votamos, unanimemente, todo mundo votou a favor. E lá, uma parte do susto não foi feito. Eu posso dizer que não foi feito, porque eu não participei, como até foi questionado, até foi falado, que algum locutor, alguma pessoa falou, posso dizer porque eu escutei, que eu não participei, que eu não fui, como não participei também lá da Santa, lá do Cantu Santa Rita, o qual a cidadania dos bairros do interior está sendo feita, e acho que está sendo feito muito bem feita, mas eu acredito que eu não preciso participar. Por que eu não preciso participar? É feito vários requerimentos, diversos requerimentos que nós fizemos, desde o início do ano, ou melhor, desde o início desse mandato. Eu não me lembro que algum veio com uma resposta que foi atendido, o pedido, pelo menos, deste vereador. Não sei dos outros, dos colegas. Mas não foi atendido, pelo menos o meu não foi atendido. Agora, adianta eu estar lá junto? Agora, é minha obrigação, sim, fiscalizar depois que saiu a cidadania rural. Aí sim. Como de todos. Se foi feito ou não. Essa é a nossa obrigação. E eu agora, essa semana, até por sinal, eu não fui lá só para ver o que deixaram de fazer. Eu fui lá, nós fomos buscar um gado. E bem nessa estrada, justamente nessa estrada, o qual ficou um pouco até... Fui saber que naquela época, quando foi até para a promotoria sobre uma estrada que foi fechada pelo seu Roberto de Luca, que fez uma cerca no meio da estrada. E como não, no dia que foi feita uma audiência, até, por sinal, era o vereador Aguinaldo, eu não sei o porquê, deve ter tido algum motivo, mas não compareceu no dia da audiência, e o juiz leigo era o doutor Rui. Ele mandou fazer a porteira ou até um cochete e meter um cadeado. Me dei. Mas eu fiz um requerimento e vou levar. Vou levar para o secretário Júnior. Quero ver se amanhã cedo mesmo, que agora já está entrando nessa sessão, esse requerimento, qual pedindo para que seja feita, é uma estrada municipal, para que seja feita essa estrada, por quê? Só uma parte, né? Acho que o secretário, inclusive, está vindo aqui, daqui a pouco está aqui já. Então, você é mais interessante ainda, porque eu até liguei lá algumas vezes. Também tem uma parte, se Vossa Excelência me conceder? Só um minutinho, eu liguei várias vezes para conversar com ele, para saber sobre esse requerimento, saber sobre essa estrada, se vai ser feita ou não, se há ou será, terá um certo comprometimento, porque o investimento que vai ser feito nessa propriedade vai ser alto. Então eu acredito que, como a cidadania rural, ela é, até por sinal, quando o próprio líder do governo, escutei até o prefeito mesmo dizendo, que é humanamente impossível fazer para todo mundo. Eu também concordo. Porque não é todo mundo que precisa. Não são tantas pessoas assim que precisam na comunidade. Posso dizer que são poucas até em vista, pela estrutura que a prefeitura tem. É humanamente impossível fazer tudo o que prometeu numa campanha, isso sim. Qualquer um de nós. Não é só o prefeito. Isso sim é humanamente possível. Agora, quando é feito destinado uma cidadania dos bairros ou rural, cidadania dos bairros, como que nós vamos direcionar se é feito para aquela, da rua tal para baixo, da rua tal para lá, não. É dos bairros, da Vila Planalto, por exemplo, que já foi feita. E lá no interior? No susto? Por que é feito de um lado e de outro não? Qual os critérios usados? Claro, é uma democracia. É feito reuniões. Tenho certeza que todos participaram, todos que precisam. Todos que realmente precisam desses serviços da prefeitura, da estrutura do município. O qual foi destinado, o qual nós votamos todos a favor aqui. Desculpa, vereador. Eu queria só tirar uma dúvida. Vossa Excelência falou aqui que o cidadão colocou um colchete lá e colocou um cadeado. Mas a estrada, então, não é pública, é particular. A minha dúvida é essa. A estrada é pública ou é particular? No meu entendimento, se é particular, ele pode pôr um cadeado. Mas se é pública, não pode. A estrada é pública. É só que, vereador, as pessoas passavam, as pessoas que eu quero dizer, pessoas que iam pescar, passavam e realmente deixavam o colchete aberto. Algumas pessoas deixavam. Agora não é por causa disso, e que os outros que moram, ou que necessitam naquela estrada para plantar, ou até mesmo para trabalhar na lavoura, eles dependem daquela estrada. E ela, sim, ela é municipal. Agora, o que acontece, o problema maior ainda é para cá. Antes até esse foi um problema que foi para a justiça. Certo? Acredito que esse outro problema não precisa ir para a justiça. Acredito que... parte, vereador. Faz favor. Acho que, na verdade, toda a estrada onde mais de uma pessoa de propriedades vizinhas utiliza, ou até mesmo terceira, se torna pública. Agora, não é nem questão de ter cochete ali. Na verdade, a prefeitura municipal, o executivo, na verdade, através do poder polícia, ela tem condição, sim, de chegar lá e tirar esse colchete. Não precisa nem a justiça, na verdade. É questão, na verdade, da administração querer isso. Isso é um problema antigo, já é um problema já que vem de vários anos. Eu acho que não há nem necessidade. Se a polícia, se o município realmente exercer o poder que tem, pode chegar lá simplesmente e tirar. É claro, é óbvio, de repente faz um comunicado, o Ministério Público para evitar algum problema de outra ordem, lá até mesmo agressivo, mas o município pode fazer isso, sim. É realmente, e acredito que os proprietários que moram, até não tinha tanto problema deste cochete, pelo menos o que eu entendi. A partir do momento que foi fincado um morão no meio da estrada. A partir daí, sim, que o problema gerou. Que daí teve caso de promotoria. Mas o problema hoje está sendo antes. Até por sinal, a máquina, que foi até o filho do Aritana, do presidente que estava com a máquina, depois da cidadania rural, depois, que é uma terceirizada, ele trabalha com uma terceirizada, que foi e fez. Se eu não me engano, por 2 ou 3 vezes, ou até 4 vezes a máquina foi, mas não terminou o serviço. E o que é pior, só passar a máquina lá não vai adiantar. Eu vi até no... Eu participei os pontos críticos, que realmente foi feito, um cascalhamento. Mas lá também existem pontos críticos e pontos, mas olha, se não fizer um cascalhamento, esse investimento de quase 200 mil reais é quase que perdido. Vereador, concede uma parte? Faz favor. É claro que a gente vendo a situação, agora em conversa com o próprio Luiz, proprietário, a gente vê a dificuldade dele, do filho dele e dos proprietários, que mais acho que são 6 famílias, né, que envolve lá. A gente vê eles conversando agora um pouquinho antes da sessão, e até entrei em contato com o prefeito para ver isso aí. Então, o que foi passado ali, que a prefeitura vai fazer, e realmente eles estão até cedendo o cascalho, né, para fazer essa parte ali. Então, agora, converso com o próprio prefeito, o prefeito conversou com o proprietário, com o Luiz Jasper, e o prefeito falou que vai ser solucionado o problema para eles lá. Fico agradecido, vereador. Fico agradecido também. Acho que nós também dependemos daquela estrada. Eu posso dizer nós também, que eu também fui até transportando, não pescar não, vereador, fomos transportar gado. Então, eu acho que nós dependemos, de certa forma, até eu até fico mais contente até de estar mexendo com esse ramo até de gado, porque está indo em todo lugar, está participando. E às vezes até agradecendo o vereador Fabrício, que com o conhecimento, com a participação, você estando no lugar, você chega, traz até, recupera, às vezes, alguma esperança de alguém que passou despercebido. Eu tenho certeza que essa cidadania rural, ela vai, como está ajudando o pessoal do Cantu, vai ajudar para muito mais pessoas. Mas, mais uma vez, obrigado, vereador Fabrício, de ter tomado essa iniciativa. Eu acredito e quero mesmo agradecer, e quero estar agradecendo aqui na próxima sessão ou nas próximas sessões, quando tiver resolvido esse problema, que tenho o investimento, vai estar para todo mundo ver, vai estar concluído daqui uns dias, já, até por sinal, já até comprou umas vacas a mais e tudo, que a intenção é essa. Mas eu queria falar também sobre, até parabenizar, agradecer o governador Pessutti. Eu não tive o prazer de ir até Maringá, na abertura da Expoingá, o qual o governador estava, e mais deputado, o senador Osmar Dias, o qual foi feito um discurso que fez com que Osmar trabalhasse. O discurso do Osmar realmente foi um discurso bonito, tendo uma solução sobre o problema daquela dívida. E o agradecimento do Pessutti, do governador Pessutti, o agradecimento dele, quando que Osmar fez a parte dele para nós do Paraná. E a intenção ainda mais do Pessutti, desta região administrativa aqui do Centro Paraná, que seria Pitanga. Pitanga, se não me engano, parece que Cianorte também. Seria 2 regiões administrativas. Então, eu acredito que isso é o início. E dali a pouco, será que vai ter algum probleminha de algum político para atrapalhar? Eu acho que não. É a mesma coisa que nós ouvimos o Kelsey fazendo a quase que solucionando o problema da UTI, que seria UCI, e não só aqui para Pitanga, parece que tem mais algum município ao redor, eu escutei meio por cima, até estava viajando na hora, quase que não pude ouvir toda a reportagem. Intenção nenhuma de ninguém de atrapalhar. A intenção é que realmente aconteça. É um passo. Agora, com uma região administrativa, seria mais um passo de nós fazer com que o centro do Paraná seja visto de outra maneira. Tenha condição de resolver o problema. Eu também recebi, acredito que todos que participaram aquele dia aqui com a reunião que o deputado federal Ricardo Barros, até da caravana progressiva, conversando até com o vereador Carijó, eu fiz algumas sugestões, até as sugestões que foi dada, que eu passei, até que eu fiz naquele papel que ele pediu, que seria gás da região Barra Bonita, principalmente por causa da estrada, saúde regional, que agora com a regional administrativa, e valorizar os transportadores de carga, não só na época de safra, principalmente no retorno. Ele mandou uma correspondência, acredito que mandou para mais pessoas, então, tornando assim a ideia, talvez não consiga, mas pode ter certeza que está sendo estudada e vá acontecer alguma coisa. Eu até ouvi, até tivemos conversando, só para concluir, até tivemos conversando, eu acho que uma polêmica, eu acho que uma situação, qual na sessão passada, o próprio líder do governo falou sobre o problema da Assembleia, sobre o problema de deputados, de presidência, primeira secretaria, de assessores. Realmente, está nos jornais, está na televisão, entrevistas, as pessoas falam da maneira que quiserem e vão responder pelo que falam, pelo que fazem, pelo que fizeram. Realmente até teve uma entrevista, eu acho que foi um pouco maldosa até, pela maneira que foi até soltada, mas é a imprensa, de certa forma, quando ela quer valorizar, ela valoriza, e quando ela quer prejudicar, ela prejudica, ela tem condição, tem conhecimento e tem maneiras que pode fazer com que isso aconteça. Até inclusive quando o próprio Cleon, contratando uma pessoa, até um funcionário para a própria rádio, quando ele diz que você vem para Pitanga, você vem trabalhar conosco, mas você tem que transferir teu título para Pitanga. Eu acho que qualquer um político, qualquer um que seja, jamais vai pegar ou vai dar um emprego para alguém e deixar que essa pessoa não venha participar de uma política, ainda mais um ano político que nem é esse, e não vá cobrar o mínimo que transfira o título para a nossa região. Inclusive, quase que nesses últimos dias que poderia ser feita a transferência de título. Então, a mídia é um pouco cruel. Ela é um pouco cruel. Posso até dizer pelo seguinte, eu não sei se os nossos colegas aqui lembram, mas o deputado Edmar Moreira, do PR, foi crucificado. Foi crucificado pela mídia. Quando ele fez um castelo, múncio de um castelo, nossa, crucificaram toda a mídia, trucidou em cima dele, mas quase massacrou. Era verdade ou era mentira? Agora, dia 26 do 4, ele foi inocentado. O deputado é absolvido de mau uso de verba indenizatória. No dia 26 do 4, foi inocentado. Então, por isso que eu digo, o que está acontecendo na Assembleia, pode ser que amanhã a Justiça está fazendo a parte dela. Venha aparecer quem é os culpados. Vai ter que responder. Quando a mídia soltou que esse deputado Edmar Moreira fabricou um castelo, eu fui um que achei que era Realmente, nossa, o que aconteceu? E está aí. Não aconteceu. Então são coisas que virão, muitas novidades acontecerão. Enquanto a justiça não der que realmente quem é o culpado, acredito que é difícil nós julgarmos. Mas temos que aguardar, a mídia realmente está fazendo a parte dela, e é desta maneira que caem os culpados. E vão cair, na maneira do possível. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Cadê meu coisa? Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 3/2010, altera a tabela 8ª da lei complementar número 008/2009, de 21/12/2009. Votação única do pedido de informação número 4/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Votação única do pedido de informação número 5/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 3/2010. Está em discussão, senhor vereador. Sobre a questão do número de algarismo que tinha lá, da taxa de vigilância sanitária. Nós já discutimos na comissão e houve, na verdade, uma quantidade a mais lá de algarismo lá que está sendo corrigido agora. Mais um erro de digitação? Mais um. Não sei se chama de erro, né? Posso dizer que, de repente, foi um equívoco, né? Vossa Excelência está chamando de erro. Eu estou chamando de equívoco. Eu acho que foi erro. Pelo que eu entendi, seria mais um erro. Então, essa aqui fica... Eu só queria só, presidente, só para mim... Eu desculpo, na sexta-feira, foi, acho que foi sexta-feira que foi feita a reunião. Mas não teve reunião sexta-feira. Eu só queria só, não, sabe... Não teve reunião das comissões sexta-feira. Então, não foi discutido na reunião das comissões. Não, eu estava aqui sexta-feira. O senhor é que não compareceu. Não, mas a reunião das comissões era sexta-feira. A reunião era às 15 horas. Mas eu olhei o projeto antes e, inclusive, conversei com a assessora dessa casa sobre o projeto. Vossa Excelência realmente não estava na hora que eu estava, que era o horário da reunião da comissão. A reunião às 15 horas. O senhor que não está. Não pode dizer que eu não olhei o projeto, não. Estou dizendo que não houve a reunião e, na hora marcada, o senhor não estava. Quem está com a palavra? Eu, não, isso que eu queria até, porque eu, foi que nem o vereador Lide disse que foi discutido esse, eu entendi, eu pelo que eu entendi, mas um erro que foi um erro de digitação. O equívoco não tem como dar equívoco, eu acho que é mais erro. Porque quando nós fizemos aquela, novamente aquela tabela que seria até, mas ainda bem que mais uma vez viram, descobriram que teve esse equívoco, então... na formulação desse 0,0062. Então teve mais um zero, mais uma... Mas é bom que pelo menos foi... E ele foi prorrogado para mais alguns dias, para daí ser estudado esse novo cálculo. E o senhor vereador, na verdade, vocês não estão comparecendo essa reunião das comissões. E tá uma falha de vocês. Senão eu vou ter que mudar as comissões dessa avaliação dos projetos. Eu não faço, presidente, eu não faço parte da Justiça e Redação, eu faço financeiro e orçamento. Faz parte do orçamento. Mas não era junta. Claro que é junta. Só, a partir de sexta-feira, vamos tentar ver se nós organizamos para não ter... Eu estive sexta-feira, eu sou da Comissão de Saúde, juntamente com o vereador Fabrício e o vereador Raul. Eu estive aí, mas eu não sou da Comissão de Justiça e Redação. Concede a palavra, senhor presidente. Só para dizer o seguinte, esse projeto, com o acréscimo zero, vai reduzir o valor. Eu não sei por que tanta polêmica... tanta polêmica, quando está se reduzindo. Não quer votar a favor, vote contra, então. É simples. Realmente, vereador, não, ninguém está questionando de votar contra ou a favor. Nós estamos questionando que foi mais um erro. E eu quero dizer o seguinte, está em discussão. Eu acho que nós, se está em discussão, nós podemos comentar sobre o projeto. É natural, está aberto para comentar. Se teve na reunião, nas comissões ou não, está aqui o projeto em discussão. Vai ser votado hoje, a primeira votação. Então, não é nada mais lógico, eu também concordo que vai ser prorrogado, vai ter mais um dígito bom, vai diminuir essa polêmica que era aquele monstro para ser cobrado, mas eu ainda também concordo, voto até a favor. Senhor presidente, as palavras. É bom que vai reduzindo, e também vou deixar bem claro, de repente tem comentários aí, a gente escuta comentários que culpa do Lubachevski, é culpa do não sei quem. Eu acho que não é culpa de funcionários. Eu não acredito que seja culpa de um funcionário da prefeitura. Eu acho que quando foi feito aqueles valores que houve um erro ali, então não dá para nós culpar também funcionário. Mas, se vai reduzindo os valores, é bom. Isso é bom para a população. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada nominal do vereador para a votação. Adelir Castilho Maldaner. Por favor. Aguinaldo Vujenski de Jesus. Por favor. Ângelo Américo Branco Chemin. Por favor. Antônio Adir Delar. A favor. Edilson Vaz. A favor. Fabrício Duarte Louco. A favor. João Edival Aramone. A favor. Olga Stoski. Favorável. É, 8 favorável e 1 ausente. Resultado da votação. Aprovado por unanimidade. Votação única do pedido de informação número 4/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Em discussão. Até eu queria pedir para que a secretária lesse, presidente, esse pedido de informação, o qual, quando o vereador Fabrício até pediu para que nós colocássemos nesse pedido mais um parágrafo, quais os laboratórios populares que prestam serviço ao município. Eu até quero justificar esse pedido de informação, porque até comentando na sessão passada, qual foi lido, que quando eu votei a favor da aquisição desse hospital, e na justificativa que ele seria até um hospital para tratamento de medicina alternativas, e o laboratório, coleta de sangue e algumas coisas mais, que ter em mãos, até por sinal, eu tenho conhecimento, conversei até com o próprio secretário, que realmente já está sendo feito lá no Hospital da Pitanguinha, no antigo Hospital da Pitanguinha, no Hospital do Socorro, esses atendimentos, o qual nós tivemos algumas perguntas, até sem conhecimento, sobre o laboratório, que foi transferido daqui debaixo do postão, foi para lá e não estava sendo utilizado. Então, essa que seria o meu pedido de informação. E para ter em mãos, ou até esse resultado, essa resposta do pedido de informação, para que tenha conhecimento do que realmente está acontecendo lá no Hospital da Pitanguinha, Hospital Pronto Socorro da Pitanguinha. Por isso que eu peço que votem a favor, para que não só eu, mas mais vereadores que queiram ter essa resposta do pedido de informação sobre o que está sendo feito, o que está sendo atendido, principalmente para a população lá no Hospital Pronto-Socorro da Pitanguinha. Eu pedi, se pudesse ler esse pedido de informação. Pedido de informação número 4/2010. O vereador que este subscreve vem solicitar a Vossa Excelência, uma vez ouvido o plenário, na forma da lei orgânica do município e do regimento interno, o envio do seguinte pedido de informação ao Executivo Municipal. Em relação à aquisição do hospital e pronto-socorro do bairro Pitanguim, e conforme justificativa apresentada, solicitamos informação de qual a data para implantação dos programas de tratamento de medicina alternativa, bem como o banco de coleta de sangue. Sobre o laboratório de análise clínicas, informar qual a situação do laboratório, qual os procedimentos que estão sendo realizados, qual o motivo da realização excessiva de exames em laboratórios particulares. Quais os laboratórios particulares que prestam serviço ao município? Pitanga, 3 de maio de 2010, Ângelo Américo Branco Chimim. Em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado por maioria de votos. Votação única do pedido de informação número 5/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Em discussão. Eu queria pedir que fosse lido também, presidente. Pedido de informação número 5/2010. O vereador, este que subscreve, vem solicitar a Vossa Excelência, uma vez ouvido o plenário, na forma de lei orgânica do município e do regimento interno, o envio do seguinte pedido de informação ao Executivo Municipal. Em relação ao transporte escolar, informar qual o número de alunos que residem a 1.500 metros do ponto final da linha do transporte escolar. Se há termo aditivo para o atendimento desses alunos, informar qual o valor e a quilometragem. Pitanga, 3 de maio de 2010, Ângelo Américo Branco Chimim, vereador. Em discussão. Eu peço a palavra. Esse pedido de informação, até quero esclarecer aos nobres pares, porque há uma certa preocupação de pais sobre muitos alunos que não estão sendo transportados. Inclusive, até teve um caso, 15 de cima, que mães, pais, parentes de alunos estão preocupados não só, não tanto pelo dia, mas sim pelo transporte à noite. O qual foi feita essa reivindicação e veio para a secretaria, e eu entrei em contato com lá o Cardoso, que é o presidente da cooperativa dos transportadores, e ele diz que já estava na mão da secretária, mas a secretária não podia dar informação nenhuma porque dependia de um aditivo que estava na mesa do prefeito. E nós sabemos que a situação hoje está complicada, já tivemos até informação naquela audiência pública, o qual até inclusive até foi retirado esse aumento de 2,88 por causa de, eu acho que é por causa que está no vermelho ou quase passando, então não vai ter o aumento, mas esse, quando você vê esses alunos, obrigação do município. É claro que nós sabemos, qual já foi questionado em mandatos passados, esse também, que o governo deveria contribuir com a parte que tem de primeira, quarta, quinta, oitava, que não seria obrigação do município. Mas, de certa forma, ainda é feito. E a disputa é grande. Só porque as crianças não têm culpa. Então, eu queria pedir para que os nobres pares votassem a favor, para que nós soubéssemos quantas linhas que ainda falta ser aditivada e qual o número de alunos que ainda ficam a mais de 1.500 metros de distância do ponto final do transporte, que é onde a Kombi ou o ônibus pega, faz a coleta para levar para a escola. Então, acredito que com esse pedido de informação, nós teremos mais conhecimento para que esses aditivos, e de certa forma até ajudar a própria cooperativa, para que ela consiga, se tiver que aumentar, vai ter que se dar um jeito, dentro da lei, é claro. Eu peço que votem a favor, para que essas linhas sejam concluídas e as crianças possam chegar. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu quero aqui aproveitar até essa oportunidade, que eu estive falando com o senhor Edilco Cardoso, lá na cooperativa, problema na Vila Nova, que uma criança também, que dá 2 quilômetros, no mínimo 2 quilômetros, que não estava deixando de ir na aula, não ia, foi matriculada, tinha pedido da diretora lá da Vila Nova, e não estava indo porque não tinha transporte. No mandato passado, que eu sei, até 1.200 metros, criança lá tinha de caminhar, os pais se virar. Então, partindo nesse princípio, que até 1.200 metros, que é uma regra, tem uma distância, e como essa criança era 2 quilômetros, mas o senhor Edilson Cardoso pegou e assumiu a responsabilidade de fazer o transporte lá, que o Mário Bucalo vai fazer para buscar essa criança na casa. Vocês imaginam, uma mãe levar 2 quilômetros de manhã, voltar para casa, ir buscar, voltar, é uma coisa que não tem cabimento. Então, tinha de ser feito, no meu entendimento. Então, eu quero até agradecer que o Edilson assumiu, ele como presidente assumiu que dá um jeito de fazer esse transporte. E eu sou favorável à opinião de informação do vereador. Senhor presidente, concede a palavra só até para ajudar o vereador Meco. Eu conversei também com o Adilson Cardoso e é um caso ou outro. Esse é um dos casos que foi resolvido, que ele já tem outro caso ali do Bom Retiro, que acho que é a menos de 1 quilômetro também, já estão indo transportando do, salvo engano, do Luiz, senhor chamado Luizinho ali. Inclusive a resposta diz que está pedindo que praticamente já está pronta, não vai ser necessário nem 1/3 do tempo para vir a resposta, sendo que já está pronta a resposta lá. Então, na verdade, o Adilson Cardoso tem se esforçado na tentativa, na verdade, de solucionar esse problema junto com a administração. E vem solucionando, sim. Há ainda, acho que uns 2 ou 3 casos desses aqui, mas que tranquilamente serão resolvidos, vereador Meco. Eu peço a palavra. Eu acho que, o Adilson lá, o Cardoso está até tendo um problema sério. O vereador Adilson também está, acho que não sei se ele vai se manifestar sobre... alguns assuntos até aqui nos Cajos. Não é só, vereador, a gente, até inclusive, nós escutamos até nos rádios a quantia de pessoas que, é claro que, como o senhor disse, 800 metros está indo, ele resolveu. E o que são mais de 1.500 metros? Mais de 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, até 5.000 metros. E, claro que também há casos que chega a ser 5, 6 mil metros por causa de chuva. Que daí a estrada não dá condições de ir buscar, principalmente sinal de linha. Mas eu ainda acho que muitas crianças ainda estão tendo problema de... eu acredito que esse pedido de informação vai ser, essa resposta desse pedido de informação vai favorecer, de certa forma, que nem os senhores já conversaram com o Cardoso, mas de certa forma vai favorecer também os transportadores, porque aí sim... esses aditivos, eles serão tomados providência e esses aditivos serão liberados pelo prefeito, porque pelo que eles me falaram, está na mesa do prefeito alguns, principalmente esse lá do 15. Peço a palavra, presidente. Com relação ao transporte escolar, educação, até nos meses de março, início de março, estivemos com o Cardoso, com o Júnior e demais membros da Secretaria da Educação fazendo a vistoria nas estradas do quarteirão Aparecida, principalmente aqui aquela que liga a propriedade do seu Dico Petreschen, que pega na Limeira, o lado direito do calçamento, e relatando que o transportador, o Luiz Carlos Tesote, que possui, é um dos que puxa os alunos, está enfrentando a dificuldade, principalmente porque vem cortando bastante pneus, causando prejuízo por pedras pontiagudas que tem na estrada e que não foi feita a manutenção ainda. E relembrando que quando chove, aqueles alunos da comunidade que o ônibus vai somente até o calçamento final que é em frente à erva mate loma, atualmente o Zinc, que está trabalhando, e as crianças têm que fazer um trajeto de 7 quilômetros a pé, que já é de conhecimento da Secretaria da Educação. Temos a promessa de que, ao final da cidadania aqui da linha Cantu, seria destinado uma máquina para aquela localidade para que seja sanado esse problema. Então, espero que seja aprovado também esse pedido do vereador Meco e que tudo que for em prol e que melhore a nossa educação, nós somos favoráveis. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores. Peço a palavra, presidente. Concedido, senhor. Só agradecer a presença de todos, meu filho, Fábio, Geninho, meu vizinho, chefe de gabinete, Luiz, seu filho, que também está nessa empreitada lá na questão dos trabalhos aí da questão leiteira, comunicando que no dia 29 e 30 nós teremos aí um primeiro torneio leiteiro e leilão de novilhas aqui no nosso parque de arremates. Então, todos estão convidados para participarem. E também, infelizmente, fazer o comunicado, né, que o senhor Juquinha Cordeiro, agricultor nosso, morador de Pitanga, em virtude do falecimento na tarde de hoje, né? Então, segundo informações, irmão da professora Tereza, está sendo velado na capela mortuária. Obrigado. Peço a palavra. Concedido, senhor. Também queria agradecer hoje sobre o tão falado cascalho lá do bairro Santa Lourdes. O prefeito, gentilmente, pedimos lá para ele. Ele foi hoje, estava fazendo cascalho, mesmo com chuva, cascalhando total. E lá no Alvorada de Cima também, né, Meco? Tão sonhado cascalho, tá o DR lá, trabalhando. Vamos falar das coisas boas que estão acontecendo no município. Agradecer a presença de todos aqui hoje. Muito obrigado, senhor presidente. 3 minutos, senhor. Peço a palavra. Concedido, senhor. Nós temos que agradecer, né, vereador Edilson? Tem que agradecer o pessoal do bairro Santa Lourdes, lá no Vorá. O senhor se livrou de uma promessa aqui, que ia ser difícil, mas não impossível de cumprir. Mas a patrulha do Estado está lá, está resolvendo o problema que, se Deus quiser, vai durar muito tempo. E agradecer também a gentileza do vereador Fabrício, até que falou com o prefeito sobre esse problema lá do susto, e que o problema vai ser resolvido. Agradecer a presença de todos. Eu acho que as coisas vão acontecendo, a gente vai se ajudando, e é por aí que funciona. O vereador não é só de uma região, o vereador acho que é de todo o município, como o prefeito também. A gente, às vezes, até comenta ou fala na hora da empolgação, como diz o vereador líder, sempre que há uma certa infelicidade, às vezes, numa colocação ou na outra. E eu disse que é injustiça a cidadania não ser feita para todo mundo, quando a região precisa e ela é destinada para aquela região. Mas as coisas vão ser resolvidas, acredito. Até quero visitar o Cantu agora, após essa cidadania do rural passar, participar. E acho que não vai ficar nada para trás. Eu acho que as prioridades, as partes mais emergenciais serão resolvidas. E agradecer a presença de todos e desculpa alguma coisa. Eu vou usar também os 3 minutos. Esperamos que o prefeito não esqueça que a Vila Santa Isabel, Maristela, tantos bairros que ele prometeu em outubro ali de fazer o cascalhamento na Maristela. Não sei se ele esqueceu o que houve. Espero que também ele cumpra aquilo que ele prometeu. uma cidadania no interior e uma na cidade. E o que está acontecendo é interior, interior. Claro que o interior precisa muito mais do que nós, mas nós também precisamos. A cidade também precisa de cascalhamento. Espero que o prefeito também veja a situação nossa e acho que nós temos de pedir políticas andar por toda parte. Agora que volta e dá uma olhadinha, caminha nas estradas, vê como é que está. Quando chove, aqui a Maristela é centro, não podemos sair. A Vila de São Isabel, até agora, não jogar, acho que nem uma tombeirada de terra lá para aquele povo. Espero que o prefeito dê uma olhada também nos bairros que nós representamos também. Nós representamos todos. Mas vamos esquecer um pouco dos partidos e vamos pensar um pouco mais no povo. Isso que a gente espera do prefeito. Essa palavra, senhor presidente. Agradecer a presença de todos e lembrar o presidente dessa casa que não foi só interior, não. Que a primeira cidadania foi na cidade, na Planalto. Vossa Excelência está lembrando. E Vossa Excelência também sabe que a próxima cidadania urbana vai ser lá na sua comunidade. Lá. Obrigado, vereador, por fazer se lembrar, então. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.